ouvintes, bem-vindos à primeira edição do Escudo do Mestre, novo RPG, novo podcast de RPG, que eu, que sou o Guilherme, e eu, o Vitor Capivara, vamos agora começar a fazer, né? É um projeto novo ainda, mas vamos ver se dá certo, a gente quer que fique muito bom a coisa aqui, né, não? Tá certo, esperamos que vocês gostem, qualquer reclamação, estamos todos ouvidos, beleza? É isso aí, a gente ainda não sabe... agora, onde esse podcast vai parar, mas eventualmente ele vai ficar disponível para vocês, vocês vão gostar. Então, onde esperamos assim, né? É verdade. Vamos agora para o tema de hoje. Então, o tema de hoje. O tema de hoje... Só uma coisa. Desculpa te interromper. Primeiro, eu vou falar do que se trata o nosso podcast, o Escudo do Mestre. Boa! Antes de tudo, né? Então... Pois é, a ideia do Escudo do Mestre, principal, a gente vai trazer umas notícias, fazer umas coisas diferentes, mas o principal mesmo é ajudar, dar dicas e falar de coisas que mestres possam querer saber. Desde o mestre iniciante... até o mestre que é aí velho de guerra e está acostumadíssimo para mestrar. Não que eu e o Vitor sejamos super mestres fodas, melhores do que ninguém, não é isso. Mas a gente tem uma certa experiência, a gente joga há muito tempo, e de repente a gente tem uma ideia, um insight sobre alguma coisa que você gosta, ou você tem uma opinião, divide com a gente também, enfim. A ideia é passar as nossas experiências e ajudar os novos mestres, mestres veteranos, enfim, é falar com o mestre aqui, ajudar o mestre. É. Justamente porque a gente joga tanto tempo, a gente vê muitas vezes o valor que é você cada vez ler mais sobre o que é mestrar, ver novas opiniões, novas ideias, nunca é demais, né? Fato. E a gente queria trazer muito esse caráter de ajudar, de ser uma coisa até prática, pra gente poder, né, saber, dar essa força, dividir aí com os outros. A gente vai ter episódios, por exemplo, que a gente vai chegar e falar, vamos falar de aventura de zumbi. A gente vai falar desde como de sistemas legais para jogar aventura de zumbi, de clima legal para na sua mesa de jogo para mestrar aventura de zumbi, filmes para assistir, música para ouvir, até como narrar, enfim. Tudo que a gente conseguir falar para mestrar um jogo de zumbi mais legal. Todo. Tudinho. Pois é. Mas hoje o tema não é zumbis. Ótimo. Escolhemos o tema para começar, já que é o nosso primeiro tema. O tema é Minha Primeira Aventura. Lembra da sua? Eu lembro e eu é um pouco constrangedor. Na verdade, mas beleza. Droga, achei que era comigo. É que eu ia falar que a minha primeira aventura foi para minha mãe, se é que você acredita. Você tá zoando. Não, eu... A primeira vez que eu mestrei, eu não tinha muita ideia e eu queria fazer um jogo rápido. Eu tinha acabado de ler as regras do Dragon Quest e eu só tinha na minha casa minha mãe, que estava fazendo almoço, e a minha irmã. E aí eu chamei as duas e falei, vamos jogar. A aventura durou, sei lá, 10 minutos, porque minha mãe precisou sair para continuar o almoço. Mas eu acho que eu já posso tirar uma lição muito importante disso, que é... Nunca chame pra jogar pessoas que não querem jogar. Ah, sim. Você isso, só vai te frustrar. Isso é essencial. Só pra falar um pouquinho disso, porque muitas vezes o mestre tem esse problema, né? Ele lê o livro de... É por isso que você vira mestre, pra começar, né? Você lê um livro de RPG, viu em algum lugar, animou demais pra jogar. Todo mestre que começa querendo jogar, na minha opinião. Pra mim foi assim, pelo menos. Sim. E como você não tem como jogar, você vai mestrar pro povo, né? E aí, como você tá muito na pilha de mestrar e de jogar, você chama qualquer um que resolver passar na sua frente e topar essa parada. Às vezes isso dá certo, vem o pessoal que nunca conheceu e acaba gostando, muitas vezes isso dá errado. Então, quando você vê que a pessoa não tá afim, não gosta da coisa, é meio complicado. Assim, se você quiser chamar pro cara uma vez, se o cara gostar, e dependendo de como é que é, ótimo, divulgue o hobby e faça crescer. Mas se a pessoa não gostar, brincar. Verdade. É saber respeitar cada um, né? É, exato. Bom, então, eu queria começar assim falando em duas situações que eu acho que a gente vai colocar aqui logo de cara para começar a discussão. Bom, você é o mestre, é a sua primeira aventura. Tá. Vamos colocar assim, você pode estar mestrando para um grupo que é inexperiente ou mestrando para um grupo que é experiente. O que eu quero dizer com isso basicamente? Por um lado, você pode ser aquele cara, você tem um grupo de amigos, ninguém joga RPG, o livro cai na sua mão, alguém tem que ler o livro e mestrar, se alguém vai ser você, meu amigo, você pega, começa a ler e tal e vai jogar. Ninguém sabe nada, nem você sabe, e você vai pegar pra jogar. Por outro lado, talvez você esteja jogando com um grupo já há algum tempo, as pessoas conhecem, etc. E por um motivo ou por outro, você decidiu mestrar. Então você tem aquele grupo de pessoas que já são jogadoras, e você tá pela primeira vez do outro lado do escudo. Mas e aí, Chess, o que você acha disso? Chess é meu apelido, by the way. Vai ser muito difícil me chamar de Guilherme. Nossa, pai, vai ser muito, muito difícil. Mas tudo bem. DM Chess, sei lá. Mas enfim. A ideia é o seguinte, na minha opinião, sobre esse assunto, é muito mais comum, eu acho, acontecer do mestre inexperiente mestrar para um grupo inexperiente ou do mestre experiente mestrar para um grupo inexperiente. É muito difícil o mestre inexperiente mestrar para o grupo experiente. O pessoal costuma ficar um pouco com receio. Às vezes acontece, mas é raro. Mas... Eu acho que é um dos casos que mais tem receio. Sim, sim. Do mestre. Eu, pelo menos, conheci muitos exemplos assim. Pessoas que tinham vontade e acabavam não mestrando justamente por medo, porque o grupo é muito experiente, porque vai ser minha primeira aventura. Mas, gente, a não ser que o seu grupo seja um bando de filhas da puta, não é um problema. O fato é que, se o cara for experiente, ele vai, inclusive... Não vamos falar, então, começar pelo mais incomum, vai, que é o mestre inexperiente mestrando para um grupo experiente. Se o seu grupo não for um bando de filhas da mãe, eles, com certeza, vão, inclusive, ajudar você a fazer um jogo mais legal. Eles vão evitar aquele tipo de situação que poderia te deixar numa calça curta. Eles vão incentivar o roleplay com os seus NPCs. Enfim, se o grupo souber o que está fazendo, especialmente se alguém que está jogando já mestrou, eles vão ser uma ótima forma de você começar a andar com as próprias pernas. E eu acho, inclusive, que acaba sendo uma experiência melhor para o mestre. Se o grupo estiver lá experiente, estiver disposto a ajudar, porque aquela coisa, o mestre tem um problema na mesa e o mestre não lembra de uma regra. O que que faz? Ele é inexperiente, ele teria que parar, olhar o livro. Se ele tem um jogador experiente, o cara já saca a regra e joga, ó, é tal coisa que faz. Entendeu? Essa parte, né, da insegurança que o mestre tem, né? Eu acho que vem muito dessa coisa do medo de falhar, né? De se mostrar falho atrás, de... Pô, a gente sente isso na vida, né? De falar em público, por exemplo. Eu sou um cara que tem um morro de medo de falar em público, né? Você morre com medo do quê? Você tem medo da crítica, né? E nesse caso, com um grupo experiente, principalmente um grupo que você já joga, eu acho que, sei lá, a maioria das vezes, a menos que seu grupo seja bem cuzão, você vai ter pessoas que vão te ajudar, né? Uhum. Isso por si só, eu sei que se é o seu caso e você tá ouvindo, isso ainda não te ajudou em nada. Não tenha medo e tal. Mas vamos tentar ir atrás, né? Mas uma coisa que eu falo é, que nem, sabe quando você tá mó afim de pular na piscina e tal, aquele puta dia frio, você põe o pé na água e ela tá geladaça, mas você tá muito afim de ir pra piscina? Sim. E que é aquela coisa, aquele medo, mas na hora que você pula, você não quer mais sair? Uhum. Primeiro tem aquele choque, tá, mas você não quer mais sair. É a mesma coisa. O dia que você mestrar, você tá inexperiente lá, tá morrendo de medo. O dia que você sentar e mestrar, você não larga mais. É muito gostoso. Deus. Então vale a pena dar esse pulo de fé, esse leap of faith, pra, sei lá, né, pulo de fé, não sei, mas enfim, leap of faith, pra sua primeira oportunidade. Especialmente se o seu grupo é experiente, eu acho que ajuda mais. Agora, se o seu grupo é inexperiente, o que que você faz? Você é inexperiente, o grupo também é inexperiente. Aí eu acho que depende um pouco de com quem você está jogando. Se as pessoas estiverem interessadas no jogo per se, elas vão gostar. Sei lá, isso é muito evidente se o seu grupo de pessoas com quem você vai jogar RPG já é nerd. Já gosta de anime, gosta de comics, gosta de videogame, ou de alguma outra coisa nerd. Porque nerd tem, gosta das coisas, tem paciência de correr atrás e tudo mais. Verdade. Então, um grupo inexperiente, ele pode ser muito interessante, porque ele vai aprendendo junto. Se todo mundo estiver assim, ele vai precisar, não tem que ter medo de chegar e falar, olha, mas e se o meu mestrar mal e o meu grupo não quiser mais jogar? Não é bem por aí. Tudo bem, você pode mestrar mal e as pessoas não quererem, não terem vontade de jogar. Além disso, eu vou dizer uma coisa pra você muito de cara. a sua primeira aventura não vai ser a sua melhor aventura. Ah, com certeza. Eu vou falar isso agora. Porque, assim, a gente tem essa coisa, eu não posso errar, eu não posso... E se a aventura ficar ruim? Se a aventura ficar ruim, pegue outra ideia e faça uma nova. Eu jogo RPG há 10 anos, né? Mestro há 10, jogo há 9. Comecei mestrando. E eu já tive aventuras péssimas. Péssimas. Eu já tive aventura que o jogador dormiu na mesa. É um clássico. Nem por isso desisti. Eu acho que um mito que a gente tem que quebrar um pouco aqui sobre a insegurança do mestre, não é um mito, mas é uma crença que nós temos, é difícil mesmo de quebrar, é que o mestre é o responsável pela diversão. Se você mestre uma aventura e a aventura for ruim, você vai parar e falar assim, nossa, a culpa foi minha, eu como mestre falhei. Eu não fiz uma aventura legal, eu não fiz cenas de ação legal, eu não dei o que os jogadores queriam, a culpa foi minha. Eu acho que tem um pouco dos jogadores pensarem isso, e tem muito do próprio mestre pensar isso. Ah, isso é muito verdade. O jogo foi ruim, a culpa é do mestre. O que, às vezes, é verdade, mas grande maioria das vezes, não é verdade. A gente já conversou isso já offline umas vezes. E um bom grupo, um grupo legal, né, de jogadores, o mestre pode estar lá só para habilitar as discussões. E o jogo sai fantástico. Uma das melhores aventuras que eu já tive o prazer de jogar, o mestre quase não falava. E nem era tão bom assim. Mas os jogadores juntos criaram um jogo gostoso. A gente vai abordar isso mais pro futuro, mas eu acho que um jogo... Eu tive essa visão durante muitos anos da minha vida. Na verdade é um pouco difícil até pra mim me desligar dela agora. Mas um jogo que me ajudou a desligar era o Prime Time Adventures, que é um jogo bem legal com narrativa compartilhada. Só vou falar por cima mesmo, que não é o tema hoje. Pode ser um dia. Mas ele é um jogo que ajuda demais, porque basicamente o mestre e cada jogador narra uma cena, né? Então todos são um pouco mestres. O fato é que, na minha opinião, você quebra um pouco esse paradigma de que o mestre é que faz o jogo quando você começa a ter contato com esses RPGs, aspas, indies, com uma narrativa mais aberta. Você começa a perceber, se bem, depois eu explico o porquê das aspas, mas você começa a perceber que o RPG ele é um jogo coletivo, ele envolve várias pessoas e todas elas são responsáveis pela diversão. O curioso é que até o mestre... com pensamento clássico de ele, a culpa é dele, ele percebe, por exemplo, às vezes tem um jogador problema. Ou é o cara muito apelão, muito advogado de regras, chute com todo mundo, alguma coisa, e esse cara deixa o jogo pior. Todo mundo consegue perceber isso. Mas, então, já é um indício de que não é só o mestre que faz o jogo. Um jogador que não está indo bem também piora o jogo. E o que acontece, então, se em vez de não estar indo bem, está todo mundo simplesmente não muito inspirado, o dia foi meio morno, sei lá. Acontece. Mas o fato é que a boa sessão de jogo é um esforço coletivo, conjunto, entre o mestre e seus jogadores. Justo. Por exemplo, se você está mestrando uma aventura de terror, um Call of Cthulhu, um negócio, um In Nomine Satanis, para pegar um negócio old school, se está mestrando um negócio de terror pesadão, e o seu grupo fica contando piada, seus jogadores ficam contando piada, você pode ser o melhor mestre da galáxia, cara. Você pode ser o Gary Gygax Come Again, por exemplo. Você pode ser o pobre Lovecraft contando a história, cara. Exato. Não vai dar certo. O jogador tem que ajudar, o grupo tem que estar naquele clima de ficar quieto, de ficar naquela tensão, de fazer umas coisas. Sabe, o filme de terror, ele é legal porque de vez em quando o cara entra sozinho na sala escura. É meio idiota? É, mas o seu jogador que entrar sozinho na sala escura vai de repente fazer o jogo de todo mundo ficar mais legal. Exato. Eu acho que tem muito disso. Pode pensar em filme, né? Como às vezes quando você vai ver um filme ótimo, com o feeling errado, né? Com a vontade errada, e aquele filme se torna péssimo, né? Eu acho que a gente tem que estar muito com a cabeça aberta quando está mestrando para isso. A responsabilidade não é só sua, né? É do jogo dos jogadores, e não se cobrar em excesso. Se alguma coisa não der certo, vamos tentar aprender com isso, tirar o maior proveito e melhorar na próxima. Ah, com certeza. Mas não desanimar, né? O que nos traz a essa questão de melhorar na próxima a um tema que eu acho muito interessante, que são erros comuns de mestre noob, ou novato, se você preferir. Coisa que, assim, eu não vou generalizar, porque toda a generalização né, é burra. Mas, por exemplo, o mestre que nunca criou um NPC super poderoso, overpower, que resolvia tudo e que atira a primeira pedra. Cri-cri, né? Exato. Fato é que, quando você é um mestre, por que eu acho que isso acontece? Você é um mestre e você queria estar jogando quando você começa, mas você é um mestre, normalmente porque não tem mais ninguém para mestrar. Então, você acaba bolando um personagem que é como se fosse o NPC com quem você vai jogar. Muitas vezes é o caso. Ou às vezes é um vilão muito carismático, não importa. O fato é que tem um NPC, que é o seu xodó, que é o cara, que ele tem todos os atributos lá em cima, que ele ona todo mundo, que ele é o regaço, e ele faz tudo. Então, na hora que ele aparece, os jogadores sempre começam a assistir o NPC resolver os problemas. Engraçado você falar dessa coisa do mestre projetar como se ele estivesse jogando. Eu já tinha pensado nisso. Tinha uma fase da minha vida que eu falava, eu sempre coloco um NPC no jogo que é o personagem que eu quero usar. E eu não exagerava com ele, ele apareceu uma ou duas vezes, mas era uma coisa assim, nesse sentido. Mas eu sempre imaginei o NPC faz tudo que o mestre coloca como a ferramenta que o mestre vai usar para manter as rédeas sobre o grupo. Também é uma ideia interessante. Por esse lado. Isso eu acho que é a coisa que eu mais vejo. Para não perder o controle, eu quero que o grupo siga para a direção A. Eles estão conversando e de repente querem ir para B. E aí eu tenho esse meu NPC no meio que justamente vai bater o martelo e falar: não, iremos para A. E vão, entendeu? Isso varia de. Isso é bem interessante. De fato, é uma visão bacana que quando você para para pensar, tem tudo a ver. Então chega um NPC super foderengo e ele tira um pouco a liberdade? A free will, né? Do seu grupo. Isso acontece mesmo, e é um problema. Então a dica, e uma coisa interessante é que vários livros, isso é outra coisa que a gente tem que falar, na minha opinião. Você quer ser um bom mestre de RPG? Você tem que ler, negão. Leia. Exato. Você quer ser um bom qualquer coisa, praticamente, tem que ler, né? Mas você quer ser um bom mestre de RPG, você tem que ler. E não ler só RPG. Ler um monte de coisa diferente. Ler desde... Desde anime até livros de fantasia, até livros de literatura clássica. Tudo vai te dar ideia para sua aventura e toda essa leitura vai se pagar muito na hora que você tiver que improvisar. Mas a gente fala isso mais pra frente. Sim, eu sou um defensor, por exemplo, que as ideias, grande parte das ideias, elas não são boas nem más na sua concepção. O que acontece é com a maneira como você as executa. É aquela velha história de que não importa como... O que não importa a história, importa como ela é contada. Isso, muito bom. E é bem por aí. Então, mestre novato ou mestre veterano, é uma conselho interessante. Não importa a história que você está contando. Você pode contar, por exemplo, a história do Exterminador do Futuro de um jeito diferente, que vai ser muito legal. Do tipo um certo amigo meu uma vez, né, Victor, que mestrou Eberron e a Morningland lá era praticamente um bagulho vindo do futuro junto com o Exterminador. Tinha umas coisas assim. Era Skynet fazendo aquilo. Sim. Então, é uma inspiração. Pois é. E fica legal. Eu já vi muito texto sobre isso. Quase qualquer livro que você pega para ler sobre mestrar tem conselhos do gênero: não os jogadores são os astros da história, não façam NPC que rouba a atenção, os holofotes, que resolve todos os problemas. Quando eu comecei a jogar, não tinha tanto isso, não tinha tanto acesso a essas coisas. Então foi uma... E não só eu, como a maioria dos mestres que jogavam comigo, tinham esse problema. Criavam lá o NPC que... E resolvia o problema, ou que era um vilão super da hora que estudava pra cacete no grupo e embora, sabe? Esse tipo de coisa. Então, não façam isso. Ok. O que nos leva... Bom, você vai puxar o assunto? Não, puxa aí. Pode puxar. Não, você vai puxar, muito legal. Você foi o que nos leva, muito legal. Manda ver. Ah, então beleza. O que nos leva, quando a gente falou dessa literatura toda, o que que você lê, então, pra ser um bom mestre? Ué? Boa pergunta. O que ler pra ser um bom mestre? Você tinha falado logo, primeiro, leia de tudo. Exato. Eu acho isso ótimo, primeiro para referências, às vezes misturar gêneros, é bom você ter um gosto bem amplo. Mas além disso, nós sempre temos algumas coisinhas, né, algumas coisas que a gente pode indicar para um bom um mestre que está começando, alguém quer saber muito bem, ok, o que quer dizer direito mestral, o que, que eu faço? Então, o que você tem para sugerir? Bom, para começar, antigamente eu via mais isso, hoje em dia não vejo tanto, mas de qualquer maneira fica a dica. Não ignorem os livros do mestre do sistema que você joga. A maioria deles tem alguma coisa. Ou capítulo de mestrar do livro de RPG que você está lendo. Não ignore. Muita gente faz isso. Muita gente, especialmente o pessoal veterano, chega e fala, mestro há 10 anos, eu sei mestrar pra cacete, já não preciso ler o capítulo aqui do livro do mestre de D&D que vai me falar como é que eu mestro. Acontece que às vezes você pega para ler esse texto e você acha coisas que você não espera. Um bom exemplo foi eu mestrei D&D Quarta Edição por muito tempo, ainda tenho uma campanha de D&D Quarta Edição rolando em Eberron, tá muito legal. Um dia eu faço um reporte de campanha e ponho na internet. Um dia. Pois é. Mas o que acontece é o seguinte: o livro do Mestre 2, não tem em português ainda, o Dungeon Master Guide 2 do D&D, ele é revolucionário para você que joga D&D Quarta Edição. É, para mim, pelo menos, mudou meu jeito de jogar D&D Quarta Edição. Ele chega e ele traz uma série de conceitos de RPGs indies para dentro do D&D. Ele traz uma série de conceitos de narrativa compartilhada, por exemplo, para dentro do D&D. Não é nada drástico, eu consigo mexer com o mecânico, o monstro ainda é um monstro, o jogador ainda é um jogador, D&D está lá bonitinho como sempre foi. Mas o fato é que ele chega, por exemplo, e dá ideias brilhantes que resolvem muitos problemas. Por exemplo, que mestre, novamente, que mestre que não teve problema para juntar um grupo? Atire a primeira pedra. Pois é. Aquela coisa de você tem os personagens mais diferentes do mundo, você tem um assassino, elfo, doidão, junto com o paladino de Calmir, junto com o paladino dos da justiça, se preferir, junto com... Insira seu deus da justiça aqui. Insira seu deus da justiça aqui. Junto com o mago Power Hunger, né, um mago que é seu todo poderoso. E você põe essa galera junto, a primeira coisa que acontece é todo mundo se odeia. E resolve, e começa a sair PVP no grupo, começa a sair porrada, começa a sair todo tipo de coisa que você não quer no seu grupo normal. Você pode até fazer um jogo assim, mas via de regra você não quer isso no seu grupo de RPG para mestrar uma coisa mais clássica, um D&D, por exemplo. E por que, que o Dungeon Master Guide 2 fala disso, por exemplo? Ele chega e diz o seguinte, chega e fala, vocês já se conhecem, vocês já são um grupo que se aventuram juntos. Só que em vez de ficar uma coisa forçada, ele recomenda que você crie, que o mestre e os jogadores coletivamente criem links entre esses personagens. Então, o paladino lá do Deus da Justiça e o elfo ninja assassino, de repente podem falar que uma vez o elfo ninja assassino foi contratado para matar um cara qualquer, que era um grande vilão, que o paladino estava atrás também. E eles se encontraram lá na sala do cara, o cara lá dormindo. Eles se encontraram, eles se encontraram, lutaram, chegaram num acordo, resolveram vencer o cara juntos e criaram um certo respeito juntos. Por isso eles funcionam juntos. E quando você faz esse link entre o grupo inteiro, você vai perceber que a mesa flui muito melhor. E eu vi esse conselho. Você cria uma rede, né, interligando os personagens. É, você vê como na hora do jogo, isso tudo se torna, dá mais bala na agulha, né? Dá mais background, mais material para você trabalhar. Então, mesmo que seja uma cena, às vezes uma cena mais tranquila, é só uma cena para passar o tempo, numa viagem ou qualquer coisa, você já tem um monte de personagens com ligações entre eles, que podem fazer um comentário sarcástico aqui, uma piada ali, ou uma disputa de alguma maneira mais saudável acolá, entendeu? Exato. E funciona muito bem, dá toda uma profundidade maior ao seu jogo. E é uma coisa interessante que vários sistemas modernos, que estão saindo, e sistemas indies também, já incorporam isso na mecânica do jogo. Você vai criar um personagem no Dresden Files RPG, no Espírito do Século, que vai sair também, e está construído no sistema. Você já cria o personagem lá, preenchendo os atributos e tudo mais, linkando ele com os outros personagens. É uma coisa que dá muito certo. Então, porque além de ficar essa boa dica, é aquela coisa, isso é num livro que muita gente torce o nariz, que não vendeu tão bem, tanto que o terceiro já saiu, o livro do jogador 3 do D&D, mas não saiu um livro do Mestre 3, por exemplo. E que tem dicas fantásticas, e isso, ele tem uma outra dica que é muito legal, que é você falar para todos os seus personagens criarem um NPC. os jogadores criarem um NPC. Que pode ser desde um inimigo até um servo, passando por um mentor, qualquer coisa do personagem dele. Então, de repente, você, mestre, já tem 5 NPCs ligados ao grupo prontinhos para inserir na sua história, para criar histórias em cima. É uma técnica muito legal. Então, fica, legal. Pois é, fica essa recomendação de ler esse setor do mestre. Às vezes você está lendo um livro de um RPG que tem um tema diferente, sei lá, um sci-fi, o próprio Dresden, que é uma fantasia urbana, e na capítulo de mestragem desses livros, eles trazem uma, como vou dizer assim, coisas que você tem que fazer com seu jeito de mestrar, o que é legal de ter naquele tipo de cenário, naquele tipo de jogo. Ele é especificamente para aquilo, ele traz dicas interessantes. Então, sempre leia isso. É uma dica que eu acho muito boa, não é? Muito boa. Eu vou aproveitar para, já que estamos falando do livro do mestre, falar do livro do mestre da 3.0, D&D 3.0, que foi escrito pelo Monte Cook. Um cara que eu gosto muito, admiro muito o trabalho. Faz um tempo que ele não lança nada, que eu não sei se ele está lançando alguma coisa, mas... É que também sempre que ele se mete nos trabalhos, ele faz uns negócios megalomaníacos, né? Ah, ele faz coisas incríveis. O Tholos é fantástico, um dia a gente fala sobre isso. Ah, o World of Darkness, Monte Cook's World of Darkness. Monte Cook's World of Darkness. E eu não conheço muito do 3.5, mas o 3.0 é um livro... Nossa, ele traz ideias, conceitos, tudo bem, muita da coisa de lá tem regra, tá atrelado ao D&D 3.0, 3.5, mas ele tem algumas noções ali muito boas, eu acho que vale a pena. E lembrando assim, como é um livro da 3.0, ele tá relativamente barato de se encontrar. Isso é verdade. Teve agora há pouco a RPG Con, e na feira de usados, era relativamente fácil achar livros da 3.0. Então eu acho que fica aí uma dica legal para as pessoas, se você quiser correr atrás, se você encontrar um barato, pega, vale a pena. Vale a pena. Fica a dica também para, eles são velhos, vai ser mais difícil de achar, mas os compiladões de dicas de mestre da antiga Dragão Brasil. Sim, nossa, muito... aliás, todas a Dragão Brasil como um todo com a sua sessão Dicas do Mestre. Era muito boa. Nossa. E mantém a qualidade hoje em dia, na minha opinião, na Dragon's Lair, naquelas matérias, especialmente aqui o Caldela escreve. A Toolbox, né? A Toolbox, é brilhante, brilhante. Sim, é muito bom, e é bimestral, tá saindo ainda, vocês podem comprar e ir correndo atrás. A Dragão Brasil, procurem sebos, vale a pena ter. Muita gente torce o nariz para Dragão Brasil. A gente vai ter um episódio para falar só sobre essa revista, mas só por essa sessão Dica do Mestre ou pelas compilações, que foram dois livros que eles lançaram, vale a pena correr atrás. Também acho. São anos de material escritos por pessoas que mestravam muito bem, mestravam há muito tempo, que com certeza tem muito mais a falar do que eu tenho agora. E a gente não ganha nada pra fazer esse merchan, tá? Só pra fazer. Totalmente claro. De graça. Totalmente de graça. Se o pessoal quiser mandar alguma coisa pra gente agradece, mas a princípio é de graça. Beleza. Se mandar, a gente fala melhor. Brincadeira. Bom, mas vamos dar um tempinho na bibliografia. Vamos voltar aqui as nossas dicas nossas, né? Uhum. Vamos falar, a gente começou falando sobre quando você pega um grupo e vai colocar pra jogar, você chama várias pessoas, etc. Você tá super empolgado pra jogar RPG, você chama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você vê, você tá mestrando pra 21 pessoas. Isso não é mentira, isso aconteceu comigo. Eu nunca cheguei em 21, meu recorde foi 13. É punk. Ah, é muito punk. Então, acho que uma boa dica que a gente dá pro mestre iniciante é manere o número de jogadores. Tente achar o seu lugar ideal. Para algumas pessoas, isso vai girar entre 4 e 6 jogadores. Eu acho que é uma boa média. Mas eu, na minha experiência pessoal, eu acho que se você quer fazer um jogo pesado, interpretativamente falando, especialmente no critério de desenvolver personagens... Você quer fazer um jogo em que você vai fazer um personagem lá com puta background, você quer desenvolver todas as pequenas nuances e detalhes da personalidade daquele personagem, e você quer ter muito tempo no palco, por assim dizer, você precisa de um grupo menor. Aí eu acho que 4 pessoas estourando, 3 é o ideal. Sim. Um mestre e 3 jogadores, né? Sim, é isso que a gente tá falando. Eu gostaria de falar um pouco se você, mestre, tem algum preconceito com relação a você mestrar para 2 pessoas. Eu nunca mestrei menos que isso, mestrar para 1 pessoa só, então eu não posso falar. O que eu posso falar é para 2 pessoas, que é um menor número que eu já joguei. Você diminui o número de jogadores e cada jogador ganha mais tempo para agir numa sessão de jogo. Você tem o resultado nisso, no final das contas, eram aventuras que tinham um desenvolvimento até melhor do que com mais jogadores. Eu tive experiências muito positivas jogando com 2 jogadores. Talvez você, mestre iniciante, ache isso uma boa. São só 2 pessoas que você vai ter que mestrar, então você se sente um pouco mais confiante, talvez. E é um bom ponto, às vezes, para começar. Eu só queria falar um detalhe nesse... Eu concordo, é um ótimo conselho. Mas eu queria fazer um detalhe. Muita gente... Vou sair um pouco do assunto, mas eu já volto. Okay. Muita gente fala isso de, você é iniciante, você tem que ser levado pela mão, você tem que pegar um sisteminha simples e tal. Eu acho que isso é meio besteira. Por que que eu digo isso? Se você é nerd, e se você está jogando RPG, você tem uma alta propensão para ser nerd, o que não é ruim. Sinto lhe informar que você tem. Pois é, que não é nada ruim. O fato é que, cara, eu comecei a jogar. A primeira coisa que eu joguei de RPG na minha vida foi a D&D, que é um sistema considerado por alguns, comparado com outras coisas, porém muito complicado. Eu não acho que você precisa de um sistema super simples, de um jogo fácil, de qualquer coisa assim. Você está de vontade de jogar. Agora, sistema complicado. Quanta gente não começou a jogar RPG com GURPS? Sim, com certeza. É uma geração de RPGistas no Brasil. Pois é. Então, esse negócio de que o sistema para iniciante tem que ser simplesinho, tem que ser bobinho, que você tem que falar quase guti-guti para o seu iniciante, isso é bobagem. Eu acho, pelo menos, eu acho que isso é bobagem. Eu acho que o iniciante que está afim mesmo, ele aprende. É um excelente tema para a gente trabalhar no futuro, né? Escolhendo um RPG. Pode ser, legal. Mas fica para depois. Então, voltando agora ao nosso tema de hoje. Falando do número de jogadores. Na minha experiência de jogo, quanto mais jogadores você tem, mais as coisas saem do controle. E principalmente, mais difícil fica você dar atenção para todo mundo. Porque o fato é que todo o grupo de RPG vai ter o cara que fala mais, vai ter o cara que fala menos, vai ter o cara que... Cada um vai ter suas personalidades, né? Diferentes da mesa de jogo. O livro do mestre do D&D Quarta Edição, o primeiro, ele até tenta classificar esse tipo de jogador. Ele fala do jogador matador, slayer, não sei como foi em português. Do jogador narrador, do jogador explorador e por aí vai. Eu não sei se isso é muito acertado, mas eles tentaram. E o fato é que cada um na mesa vai ter um jeito de jogar e se expressar enquanto joga RPG. O fato é que quando você tem poucas pessoas ou menos pessoas, você consegue aprender o jeito de cada um, lidar com cada um e fazer com que cada um faça aquilo que o diverte no jogo. Quando você tem muita gente, às vezes tem que dar atenção para tanta gente que vai ficar, às vezes acaba ficando uma pessoa mais isolada, uma pessoa mais... que não está agindo tanto, que não está fazendo tanta coisa, e você não consegue, de repente, dar atenção que essa pessoa mereceria para ela desenvolver o personagem dela e desenvolver o jogo dela, porque o jogo está com muita gente. Eu acho que certos sistemas e tipos de jogo minimizam esse problema de ter muita gente. Eu acho que é sempre um problema. Eu não acho que RPG, quanto mais, melhor. Não, definitivamente RPG, quanto mais, melhor, não. Não é uma verdade. Tem sistemas que, sei lá, você tem muitos amigos, você não quer tirar ninguém, você quer pôr 7 pessoas para jogar RPG. Tudo bem, coloca 7 pessoas para jogar RPG, mas pega um sistema rápido, por exemplo. Você vai jogar um combate de D&D de quarta edição em 7 pessoas, você vai demorar a tarde inteira. Você vai jogar o mesmo combate de 3D&T, por exemplo, rola rapidinho. Então, e quando você for escolher um sistema para mestrar para muita gente, tenta pegar uma coisa mais light na regra. Não necessariamente mais simples, mas mais light na regra. Não vai lá jogar o sistema complexo de combate de GURPS com 7 pessoas. Você vai ficar doido. Justo. Isso é... Essa... parte que a gente estava falando, né, número de jogadores, especialmente a gente traz um tópico aqui à tona, né, ouvir os jogadores. Muito bom. Eu acho que essa é uma lição que o mestre iniciante tem que ter, assim, tem que ser a sua second nature, tem que ser a sua natureza. os jogadores, como a gente costuma falar, né, são os jogadores que fazem a aventura. Isso é parcialmente verdade, mas às vezes tudo que você precisa para a sua aventura ser boa é você ouvir as ideias dos jogadores. Verdade. Saber o que, que eles querem, ouvir, às vezes, pontas soltas em diálogos, ideias que eles mesmos dão e nem sempre vocês sabem. Quantas vezes já não aconteceu de um jogador virar, nossa, imagina ser, e ele sugere alguma coisa. E aí você pode dar aquele sorriso sacana e fingir que aquilo estava totalmente planejado. É verdade. Isso é fantástico. É, os jogadores têm muito disso, sabe? Tem até certos grupos que quando as pessoas começam a falar isso, as outras falam, não dá ideia pro mestre. Isso é verdade. Eu vi um podcast recentemente do Tio Nitro, muito bom, recomendadíssimo, doido demais. Em que ele falava uma coisa que eu fazia já nos meus jogos há muito tempo, e vale a pena repetir, nesse sentido de ouvir os jogadores, que é sobre RPGs de mistério. Às vezes você vai mestrar um RPG de mistério que é muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa interessante para falar para o nosso jogador, para o nosso mestre iniciante, ou não tão iniciante assim, mas que gêneros diferentes são mais difíceis ou mais fáceis de dar o clima de mestrar. Depois eu vou falar. Depois a gente fala disso em detalhes. Mas RPG de mistério, você bola lá o seu mistério, quem matou quem assassinou quem é o culpado, tudo mais, e vai embora. Quem que é o monstro, qualquer coisa assim. E de repente um jogador lança uma ideia, tá lá procurando, que é muito mais legal que a ideia que você pensou. Ele lança uma teoria que é, assim, muito melhor do que a ideia que você tinha tido pro seu mistério. Rouba a ideia do jogador. Por que não? Faz com que o seu mistério, que não foi mais o cara que você pensou que era um monstro, agora é o mordomo mesmo. Que foi a ideia do jogador, que de repente naquele contexto ficou mais legal. Pega esse tipo de feeling que é muito bom ter. É de você. O RPG, ele é como, às vezes, pro mestre, como dar uma palestra. Pra quem já deu uma palestra, talvez saiba o que eu tô falando. Às vezes você vê a reação do seu público, você sabe, ou do autor talvez, você sabe o que você tem que mudar. Você vê que o pessoal tá meio entediado, tá meio olhando pro teto, joga uma. Explode um combate ali no meio, joga uma cena de ação fantástica, faz um vilão aparecer. Você sabe que isso é. Eu tava lendo um jogo de RPG Pulp, agora eu não lembro o nome do jogo. Eu acho que foi o próprio Spirit of the Century. Que em certo momento ele fala: se tudo der errado, jogue os ninjas. E aí ele continua falando assim: às vezes o ninja tá disfarçado como um gangster. Às vezes o ninja tá disfarçado como qualquer outra coisa, mas não importa, ele é sempre um ninja. Muito então, bom. Se tudo der errado, jogue os ninjas. Isso funciona muito bem pra aventura pulp. Mas acho que ele... Cara, isso funciona muito bem pra qualquer coisa. A lei funciona demais. Não, a lei é universal. Tudo fica melhor com ninjas ou piratas. Verdade, muito verdade. A Universidade de Massachusetts estuda incluir zumbis nessa lista, mas eles não chegaram a uma conclusão ainda. Mas essa coisa de você pegar o feeling, principalmente assim, não importa, mestre, se quando você estava escrevendo a aventura, você achou que aquele momento que vai ter um discurso do vilão ia ser o ápice da aventura. Se você está falando que os jogadores estão olhando para o teto e bocejando, você tem que agitar as coisas, fazer algo que eles gostem. Se o grupo gosta de combates, tem combate a eles. Se o grupo não gosta, eles gostam de... Eles combatem uma coisa penosa, eles não gostam, remova os combates da sua aventura. Exato. Dos jogadores. O mestre não pode ser um tirano. Ele tem que ser um líder, eu acho, de fato, mas democrático. Eles falam quando você escreve um livro, você não está escrevendo um livro para você, você está escrevendo para um público. E ao contar essa história de RPG, isso é muito verdade. Eu lembro uma história que mostraram para mim, vou contar um relatinho aqui rápido, foi extremamente frustrante por causa disso. Tinha lá, era uma aventura de fantasia medieval, todo mundo lá com seus personagens, e tinha um casamento que ia acontecer entre o rei e a rainha, quer dizer, a princesa e o príncipe, né, que virariam rei e rainha e tudo mais. E tinha uma ideia que ia ter um assassinato nesse... que iam tentar matar a princesa durante o casamento. E a gente tava lá pra tentar impedir isso. E durante o jogo, o meu personagem era um ladrão, então ele era muito bom nesse tipo de coisa. E ele falou, olha, eu vou tentar encontrar quais são as melhores maneiras de se entrar por esse prédio, nessa igreja. Aí eu vi que tinha um vitralzão gigante, assim, que ficava na frente do altar. E eu falei pro mestre, qual que é a possibilidade de entrarem por esse altar? Ele falou, ah, rola um teste. Eu rolei um teste bom. Ele falou, ah, muito difícil, os caras teriam que ser muito bons para conseguir entrar por esse vidro, porque deu lá os motivos dele. Então eu falei, ah, tudo bem, o vidro, não vou entrar por ali, bolei outro plano de defesa. E na hora que chegou o assassinato, os caras entraram pelo vidro, e porque eles eram muito bons. Quer dizer, isso foi muito frustrante pro meu personagem e ver aquela situação. Quer dizer, o mestre tinha decidido que os caras iam entrar pelo vidro e não interessasse, podia colocar uma parede de chumbo na frente daquele vidro que os caras iam entrar pelo vidro. Isso não pode acontecer. Olha só que negócio, né? Porque seguindo o que a gente acabou de falar, às vezes o mestre não tivesse pensado e aí você deu essa ideia. Eu acho que é aquela coisa, né? A ideia não é boa, não é ruim, a realização dela é que foi ruim. Pode ser. Porque talvez se ele tivesse sacado, ele falado, nossa, que ideia boa, entrar pelo vidro. E de repente ele tivesse falado pra você, tem grandes chances. E você tivesse planejado a defesa ali, teria sido interessante pra ele. Teria. Ele teria usado a boa ideia do jogador pra incrementar a história dele, ao mesmo tempo que ele recompensou o jogador pela boa ideia dele. Ou pela interpretação dele. Dependendo como ele fizesse. Por exemplo, isso é uma coisa que eu discuto, mas, enfim, se de repente era extremamente necessário que o ataque acontecesse, que, sei lá, a princesa fosse raptada, isso seria o mote de toda a aventura, digamos, não sei se foi. Ele poderia simplesmente ter jogado mais dificuldade ou qualquer coisa parecida, tentando, mas mantido essa parte, né, pro jogador. E ainda assim, cara, isso é uma opinião que eu tenho, Vitor, é que nada numa aventura de RPG pode ser escrito em pedra. Ah, não, sim, com certeza. Por isso que eu falei, discutível. Exato. Polêmico, polêmica, mamilos. Mas muito pro jogador, pro mestre iniciante é isso, né? Eu escrevi a aventura, tal e tal coisa vão ter que acontecer. Que nos leva a outro tema. A improvisação, a maior arma do mestre. A improvisação. Isso... como eu estava contando para vocês, já teve aventuras inteiras que eu tive que improvisar do zero. Ah, com certeza. Que por acaso ficaram aventuras muito boas. Eu acho que o improviso é uma coisa que você tem que estar armando o seu improviso. Você tem que ter bala na agulha, né? Você tem que estar carregado. Por isso, de novo, eu volto. Leitura. Exato. Né? Leia histórias, leia comics, veja mangá, veja filmes. Roube ideias. Tá aí com o Quentin Tarantino, ele rouba de todo mundo, até dele mesmo. E é um diretor magnífico, sabe? Como mestre, você não tem obrigação de ser original. Você tem obrigação de fazer uma coisa mais divertida na mesa. Exato, o foco sempre tem que ser a diversão. E nesse tema de improvisação, além desse conselho de leia tudo o que você puder ler, porque isso vai te dar uma grande bagagem, esteja disposto a improvisar. Às vezes o mestre chega e fala, nossa, eu tenho uma frase que é o seguinte, se você tem uma história muito boa que você quer contar, mas assim, é muito legal, você bolou a história inteirinha, tal como ela se vai reviravoltar, com todas as suas reviravoltas, todas as suas plot twists, suas ideias, escreve um livro, cara, não mestre um jogo de RPG. Verdade. Porque o RPG tem que ser construído junto com os seus jogadores. Você pode ter ideias, você pode ter cenas que você quer que aconteçam, você pode ter... Tudo esse, você pode ter isso, legal. Mas eu acho difícil você mexer ou bolar sempre o outcome, como vai resolver essa questão, escrito em pedra. Você pode até colocar, olha, muito provavelmente vai acontecer dessa maneira, mas pode ser que não. Um bom exemplo disso foi um jogo que eu mestrei há muito tempo atrás, que tinha era D&D também, tinha lá um Lorde Demônio, que ia ser o grande vilão da campanha, e eu fiz aquela coisa de, logo no começo, era um personagem level elevado, logo no começo eles iam ter aquele confronto com o demônio, e o demônio ia fugir. Só para os jogadores verem que era o cara, né? Uhum. Só que os jogadores eram um cacete no demônio, eu não esperava que fosse. Eles tiveram muito boas ideias, rolaram muito bem nos dados, e deram piau no meu demônio. Ele tentou começar a fugir desesperadamente. E só que os jogadores foram bloqueando todas as possibilidades de escapar. Então, o demônio tentava mandar um teleporte, o mago já tinha deixado a ação dele pronta para dar uma counter spell, uma contramágica nesse teleporte. E foi indo sendo de uma maneira que só que o principal vilão da minha história não tinha como fazer. Falei, quer saber? Ele morreu. vocês mataram o grande vilão da história. Só que, como a história não podia acabar ali, eu tive aquela coisa. Porém, ele tem 5 irmãos. Que agora vão querer se vingar de vocês, porque vocês mataram ele, e enfim, aí a plot foi pra outro lado. Eu ainda usei muitas das coisas que eu tinha pensado pra minha história original com um Lorde Demônio, só pra distribuir entre 5, eu mudei a estrutura da aventura. Mas eu não necessariamente joguei fora o que eu tinha preparado. Muito bom, muito bom. Não, isso é uma coisa que eu li uma vez num livro de dicas de mestre, eu não me lembro qual foi, que é a questão da ilusão da escolha. Ah, isso é legal. Isso é muito legal. E que eu acho que é uma arma poderosíssima na mão do mestre também. Porque às vezes, mestre, você quer falar um pouco da ilusão da escolha? Eu falei muito já, fala você um pouquinho. Não, o que eu ia falar era sobre a ilusão da escolha, né? Você criar situações que induzem, que os jogadores vão induzir, né? Pensar, poxa, estamos tomando a decisão, estamos influenciando na maneira como a história anda, mas não, na verdade, você está por trás do plano, puxando as gordinhas dos seus jogadores, seu mestre maquiavélico. Eu gosto de falar como, por exemplo, uns bons exemplos, até uma boa ferramenta de construção de aventura que eu vi uma vez, que é quando você planejar cenas aleatórias, assim, combate, por exemplo, né? E você faz ali uma ficha de inimigo rápido. E seus personagens estão lá, eles decidem ir pro ponto A ou ao ponto B. Fomos aqui pela montanha, pela floresta, pelo rio. Não importa por onde eles vão, na verdade. Você rapidamente tira algumas coisas e joga aquele combate. Reaproveita as situações, né? Exato. E isso é muito interessante da ilusão da escolha, porque você pode preparar um jogo, ter todo prontinho lá, bonitinho, e os seus jogadores vão se sentir super felizes porque eles vão estar achando, entre aspas, que estão contando a história deles, que eles estão mudando o seu mundo de jogo de perna pro ar, mas na verdade eles estão seguindo o caminho que você planejou. É mais ou menos aquela coisa, um bom exemplo de ilusão da escolha que eu acho interessante. Existem duas portas à frente do jogador, que eles podem abrir. Eles não sabem qual que é a porta certa que levará aos aposentos da princesa, por exemplo. Coisa bem piegas, né? Pra gente explicar fácil. Aí eles vão e abrem a porta da direita. Aí na porta da direita eles encontram, na verdade, o vizir fazendo um... O vizir é sempre mal, né? Então é o vizir. Então o vizir preparando a sua plot maligna com o general, e eles, os jogadores chegam lá pra interromper a situação. E aí eles não acharam o quarto da princesa. Mas se eles tivessem escolhido a porta da esquerda, eles também iam ter encontrado o vizir e o cara e o general planejando seu plano maligno. A questão é, você deu a ilusão, isso foi um exemplo muito simples, mas você deu a ilusão da escolha quando você deixou o jogador falar, olha, eu vou entrar por essa porta ou por aquela. Mas eu vou. Mas na hora que ele entrou, aconteceu a cena que você queria que tivesse acontecido. E se eles voltarem depois e olharem a outra porta, bom, aí você inventou alguma coisa. Mas é improviso aí. Não, mas eu lembro até de um exemplo, a aventura de Ebon que você mencionou, uma das últimas vezes que a gente jogou, que vocês tinham que ter uma parte que vocês iam atravessar as planícies, né, as Talenta Plains. Eu me lembro. E vocês tinham várias opções de como vocês poderiam ir. Vocês podiam pegar um airship, vocês podiam achar uma caravana que fosse atravessar, vocês podiam pegar cavalos e ir por si só, tentando topar a viagem, que eu achava que era o método mais perigoso. Vocês, no mínimo, iam precisar de um guia ou qualquer coisa assim. Mas não importa muito qual método vocês iam escolher. O que importa é que em determinado momento vocês ia ter um traidor viajando com vocês e vocês iam se ver no meio das planícies desprovidos do seu meio de locomoção. Então, se vocês fossem num airship, o cara ia sabotar o airship ia cair e tal, não sei o que lá. Se vocês fossem com uma caravana de mercadores, o cara ia cortar e espantar os cavalos. E por aí, sabe? Eu só tinha isso na cabeça. Vocês vão ter que fazer metade da travessia da maneira como vocês tivessem e a outra metade a pé. E por aí vamos fazer. Sim, muito bom. Uhum. Então essa é uma boa dica que fica aí para os jogadores, nossos mestres, aliás, é a ilusão da escolha aliada. a improvisação. O importante, exato. O importante, na minha opinião, nesse ponto, é nunca forçar as coisas, nunca deixar as coisas ficarem parecendo que foram descidas gola abaixo do jogador. Então, por exemplo, se naquela cena lá do vizir e do general, vamos supor que você tinha pensado que o general fugir, ou ir embora, ou fazer qualquer coisa. Se não deu pro general fugir, faz o general não fugir, muda a sua história, improvisa alguma coisa, mas não faça com que obrigatoriamente alguma solução Deus Ex Machina aconteça, ou Deus Ex Machina, não sei, aconteça, para que o general fuja. Isso é muito chato. Isso deixa os jogadores achando que eles não têm poder real sobre o mundo e que eles não têm capacidade de alterar esse mundo de fantasia a qual eles estão inseridos. Sim, sim, com certeza. Isso leva a gente num dos tópicos que a gente ia falar, que é a liberdade do jogador, né? Exato. Você saber respeitar o poder de decisão do jogador, mesmo que seja essa escolha induzida, o jogador tem o poder de decidir. A única coisa... Você é o mestre. Isso o tio Nitro até fala umas vezes. Você é o mestre, você tem o mundo inteiro, você sabe, você é Deus do mundo. Todos os personagens que não são jogadores, etc. O jogador, ele só tem aquele personagem. É tudo o que ele tem para interagir com aquela história. Você vai tirar dele a única coisa que ele tem, que é o livre-arbítrio, em cima desse personagem. Muito bom. O que isso já é uma coisa que acho que... Só nem falar, né? Mas é bom falar. Que eu já vi mestre fazer. Nunca, nunca, nunca, não interessa a situação, vire para o seu jogador e diga: o seu personagem não faria isso. Impeça ele de fazer. Isso é terrível. Não faça isso. Se você, mestre, realmente achar que o jogador do personagem jamais faria aquilo, sei lá, o cara pegou um paladino de não sei quem, Deus da Justiça, bom e velho, e saiu por aí matando criancinhas, sei lá por quê, não faz sentido? Não é que não faz sentido. Faça que o jogador sinta as consequências dos atos dele. Deixa ele fazer o que ele quer, mas que ele sinta as consequências do que ele fez. Eu vou puxar uma coisa, então. Essa coisa do não faça isso. Você tem experiência com D&D, né? As encarnações do D&D, muito mais do que eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já se deparou com uma situação que você tem um personagem com uma tendência X ou Y e aí ele decide tomar uma decisão completamente contra essa tendência dele? Ah, acontece o tempo todo. E aí, como é que você sugere? Já que D&D é uma porta de entrada, né? Um RPG jogadaço aí. Pois é, talvez a porta de entrada, né? Uhum. Mas essa pergunta, ela pode ser respondida de algumas maneiras. Depende um pouco da edição que você está jogando, depende um pouco do como você interpreta os alinhamentos, mas basicamente tem duas coisas que você pode fazer. Ou você diz: o alinhamento ele é rígido e, portanto, ao quebrá-lo você troca de alinhamento. Uhum. Você sai lá do seu leal e bom e vai pro caótico e bom, por exemplo, que você quebrou uma lei ou coisa assim. Ou você fala: o alinhamento ele é um guia. Então, 90% das vezes o seu jogador vai agir daquela maneira, o seu personagem vai agir daquela maneira. Mas, se ele agir diferente, isso não significa que ele troca de alinhamento. Apenas que ele é uma pessoa normal, que às vezes faz coisas que não são normais essa pessoa. Às vezes ela está de mau humor, às vezes ela está irritada, às vezes uma pessoa que é muito calma está irritadiça. Isso acontece com as pessoas. Depende de como você quer trazer isso para o seu jogo, se você quer jogar, como você quer interpretar o seu D&D. O problema é que pega aí um D&D quarta edição, isso quase não tem. Isso quase não. O segundo método eu acho que é sempre melhor. Por quê? Porque D&D quarta edição não restringe alinhamento, mais a item mágico que você pode usar, a classe que você pode pegar, esse tipo de coisa. É mais difícil você chegar no 3,5, por exemplo, Pathfinder, e falar: paladino, que você agora agiu de uma maneira que não é leal e bom, e você perdeu o seu leal e bom. E ele perde junto todos os poderes de paladino dele, todos os itens mágicos que ele só podia usar porque ele era bom e tudo mais. Contudo, isso gera jeitos diferentes de se jogar o mesmo jogo. Se você interpreta alinhamento como uma coisa rígida, o seu jogador ele vai se policiar para não transgredir o alinhamento dele e, consequentemente, perder as vantagens que ele tem por causa daquele alinhamento. Uhum. Se você não penaliza isso, o jogador ele vai interpretar da maneira que ele acha que é mais adequado interpretar naquele momento. Então é uma questão de gosto, de tipos diferentes de jogo que você vai ter. Justo, muito justo. É, e como você falou, né, encarar as consequências do ato. No caso do Paladino, por exemplo, já que você citou o exemplo, digamos que de fato ele tome uma decisão e, sei lá, cometa um ato que não deveria ter cometido. Poxa, isso dá uma ideia, às vezes, pra você fazer o cara perder os poderes e você tem agora um personagem que precisa buscar redenção, que pode dar um plot interessantíssimo pra um jogo, sabe? Com toda certeza. Talvez aí uma side quest bacaníssima, aquela, às vezes aquela folga do plot principal da sua aventura, tirar os personagens um pouco do lugar comum. Pro personagem que tá jogando com o Paladino, é um desafio pra ele correr atrás, ou então às vezes ele decidir que não vou correr atrás, agora eu sou essa nova pessoa, dane-se, meu Deus. E aí já joga pros outros personagens, o que outros personagens que eram amigos deles vão falar? Dele questionando a sua fé, dele resolver trocar isso, será que ele vai se martirizar? Será que os outros vão ajudar? Olha só que sei lá, que material rico. Potencial dramático, ter, né? Que potencial que você pode ter perdido, simplesmente por falar não, ele não faria isso nesse momento. Uma coisa que às vezes pra você não fazia diferença se acontecesse ou não. Então, essa é mais uma dica que nós damos hoje para o jovem mestre iniciante, ou não só um jovem, mas um mestre iniciante, que é nunca restrinja a liberdade dos seus jogadores. Exato. Você, eu acho, inclusive, que isso cai, é evidente, naquela outra questão que tinha falado antes. Se você está mestrando Call of Cthulhu e seus jogadores querem ficar tocando puteiro, ou os personagens querem ficar tocando puteiro, então significa que ou seus jogadores não estão contribuindo para um jogo bom, como eles têm que fazer para o jogo ser bom, ou eles não estão interessados em jogar aquilo. Então, joga outra coisa. Mas isso é uma outra dica interessante também para o mestre iniciante. Converse com os seus jogadores sobre o que você vai jogar. Por mais que ser mestre tem muito daquilo de, porra, eu quero mestrar esse sistema aqui que é muito legal, que eu acabei de ver e que é legal, de repente o seu grupo, isso talvez não seja por tão, tão iniciante, mas de repente o grupo não quer jogar aquilo. E se o seu grupo não quer jogar aquilo, não adianta você pôr goela abaixo do grupo, que não vai ficar legal. Às vezes, o que você tem que fazer um certo trabalho de convencimento para o grupo se interessar. Exato, para o grupo se interessar, perder um preconceito, jogar uma sessão. Mas não dá para você chegar e falar: gente, a gente vai jogar uma campanha aqui de 50 sessões desse jogo que eu escolhi arbitrariamente, você está gostando ou não. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de conseguir fazer, mas essa ideia de eu conversar com os jogadores funcionar, mas não é por minha causa necessariamente, é por causa dos jogadores. Mesmo? Por quê? Então, toda vez, agora eu tô numa cidade nova, né, e eu tô reunindo vários grupos, né, reuni um grupo, separou e tal, agora você não reuniu outro. Mas cada vez que a gente tentava reunir e que eu sentava pra falar, gente, o que vocês querem jogar? Porque eu queria que eles dessem ideias. Ficava o silêncio, sabe, as pessoas, sei lá, X, sabe. E eu geralmente vinha com a ideia que eu estava assim, e eu acabava falando, se vocês não têm ideia, eu tenho essa aqui. E aí eu começava a vender o peixe, né, fazer o lobby em cima da minha ideia. Sempre pronto, assim, a ouvir o não quero. E uma coisa que eu sempre preocupava, né, me preocupa ainda, eu pergunto várias vezes pra eles, gente, tá bom essa ideia? Tá legal? Vocês acham que é uma boa ideia? Vocês não querem? Tem alguma coisa que vocês gostariam de mudar? Atualmente, a coisa que eu estou tendo um pouco é que eu joguei Aventura de Fantasia Medieval por muitos anos da minha vida e eu tô meio que cansado de Fantasia Medieval. E aí eu vou reunindo um grupo novo e pra muitas pessoas RPG é igual a Fantasia Medieval. Então aí às vezes é aquela coisa, você vai mestrar algo medieval? E eu fico, você vê que o grupo quer... Mas você, eu também acho que você como mestre não tem que se tolher, porque não adianta nada você mestrar uma coisa que você não queira. Exato. Mas você também pode adaptar aquilo ao seu gosto. Exato. E muitas vezes você acha o meu termo. Por exemplo, às vezes eu não estou afim de fantasia medieval, eu queria mestrar um sci-fi, por exemplo. E o grupo fala, pô, mas a gente queria mestrar, a gente queria muito jogar uma fantasia medieval. Aí de repente você chega numa fantasia medieval sci-fi. Sim, sim. E dá pra fazer. Você tem desde sistemas prontos por aí, tem tantos sistemas, por exemplo, sei lá, o Reino de Ferro, que é um negócio fantasia medieval com steampunk. e misturado, ou o próprio Runepunk também, do Savage Worlds e por aí vai, que te ajudam a fazer essa mistureba, ou você pode simplesmente adaptar o que você quer. Mas o que você falou que é muito interessante, essa questão do mestre se tolher, é que também não dá para o mestre mestrar uma coisa, mestre mestrar é bom também, não dá para o cara mestrar alguma coisa que ele não esteja afim, que você não esteja se sentindo assim. Então, por mais que você seja democrático com os seus jogadores, seja democrático dentro do que você está afim. Não adianta, exato, não adianta você chegar e falar, eu tô afim de jogar supers, chega e fala, vamos jogar supers, você te fala, vamos jogar supers com muito poder, com pouco poder, na DC, na Marvel, no meu mundo, todo mundo é um, estima um tipo os Vingadores, todo mundo é um bando de remelento que não sabe de poder nenhum ainda, ok, mas você tá muito afim de mestrar supers, discuta isso com os seus jogadores, para chegarem num ponto em que os seus supers agrade eles, nem que seja, vamos mestrar supers fantasia medieval. Vocês são super-heróis do mundo de fantasia medieval. Tudo bem. O que não dá é pra você, eu tô muito afim de mestrar supers, eu quero jogar supers, porque eu quero jogar supers, e o grupo fala, não, mas a gente quer jogar Call of Cthulhu. Não, vai ficar legal. Se você não tiver afim de mestrar Call of Cthulhu. O mestre, bem ou mal, ele vai ter muito mais trabalho que os jogadores pra fazer o jogo, pra preparar as coisas, pra fazer um jogo bacana. Então ele tem que ter essa questão de, já que ele vai ter esse trabalho todo, já que ele vai conduzir o jogo bem ou mal, ele tem que mestrar algo que ele seja interessado, mas eu acho que tem que haver esse espaço de diálogo com os jogadores para todo mundo ficar no mesmo ground. Eu já vi, inclusive, alguns podcasts e livros falando sobre isso, que é o contrato social na mesa do jogo, né? Uhum. Por exemplo, às vezes tem grupo que não gosta de temas mais maduros, tem, sabe, muita violência, sexo, não sei o quê. Não trate disso. Tem grupo que gosta muito disso. Então, os mestres e jogadores têm que se adequar pra jogar um jogo que vá fluir bem. Sim, é justamente o que a gente tá falando de diálogo, né? Não é só você como mestre que tem que ceder. Todos na mesa de jogo. O que a gente tá tentando colocar aqui é que, fora algumas diferenças, o mestre é outro tipo de jogador. Exato. Você tem tanto direito quanto os demais jogadores a se divertir. E você tem o ônus até de um pouco mais de trabalho para preparar. Então tem que ter isso em mente, né? Também acho. E bom, pra meio que encerrar, acho que a gente tá ficando apertado no tempo já, não? Verdade. Vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante, que é o foco nos jogadores. A gente já tava falando disso esparsamente, vamos falar disso um pouco mais pontualmente. Foco nos jogadores no sentido de que, na minha opinião, uma boa aventura, ela é construída ao redor dos jogadores, das atitudes que eles têm no mundo e de quem os jogadores são. Dos seus personagens são, na verdade. Justo. Ou seja, preste muita atenção à ficha dos seus personagens. Olha lá, o cara tem uma desvantagem qualquer, ele tem um inimigo, ele tem uma fobia, ele nos jogos que tem isso, que eu acho muito legal, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Põe isso no jogo. A ficha do jogador, às vezes, ela tem a chave para você vencer um bloqueio, por exemplo. Eu já tive situações de estar meio, tenho que bolar uma aventura, eu tenho algumas ideias, mas está faltando um recheio. O que eu posso fazer? Pego a ficha dos meus jogadores, nossa, e essa habilidade aqui que esse jogador quase nunca usou? Seria legal se de repente essa habilidade fosse necessária para resolver determinado problema? Por exemplo, né? Sim. Ou isso, e tem umas, hoje em dia é muito raro mesmo, mas digamos que você consiga que seus jogadores tenham um background, né? Você tem uma história de personagem, talvez até escrita. Nossa. Isso é praticamente uma utopia, mas tudo bem. Mas digamos talvez que eles tenham um mínimo de história. Aproveite isso. Use elementos da história do personagem. Talvez personagens que ele mencionou, talvez não, talvez situações. Sabe, é aquela coisa de você chegar e falar, o seu personagem tem o personagem tem um inimigo, por exemplo, isso pode desde estar no background dele, estar na ficha, o cara te falou, não importa. Não importa o sistema, não importa nada, importa o background do personagem. Se ele falou, ah, eu tenho um inimigo, ah, quem que é seu inimigo? Ah, o cara que me ensinou magia, na verdade, ele queria me usar para ser parte de um culto maligno que ele estava formando, e eu fugi dele, ele via potencial em mim, mas eu fugi, e agora esse cara me persegue para me fazer voltar para o culto dele, quer eu queira ou não, por exemplo. Uhum. Aí você na sua aventura tinha lá um necromante maligno que ia fazer alguma coisa. Pô, cara, de repente esse necromante maligno é o cara que tava atrás do personagem, é o cara que ensinou magia pra ele. Isso vai dar. Você não mudou essa história que você queria contar, que você queria fazer, e você vai dar todo um novo sabor para a experiência de jogo desse cara, na hora que ele, na torre do grande necromante maligno, que fazendo seu ritual arcano para dominar o mundo, e chegam os jogadores para impedi-lo, e é o cara que ele lembra da infância, e, meu, já ficou muito legal. Para aquele cara vai ser especial. Eu lembro uma vez, uma experiência que eu tive com um jogador que ele fez uma história, na época eu cobrava, era foi no começo que eu comecei a jogar, na época eu cobrava história de jogador. Depois eu aprendi que, meu, nunca faça isso, nunca cobre que seu jogador traga uma história pra você. Primeiro porque vai ser menos frustrante pra você. Ele não vai trazer, né? Mas enfim, dessa vez tinha. E esse jogador, ele tinha feito uma história na qual ele era filho de uns comerciantes numa cidade X. E ele tinha um rival, que era um cara que era de uma família comerciante rival. E ele tinha, sabe aquela coisa, né? Desde pequeno os dois eram rival, meio Gary e Ash no Pokémon, sabe? Sim, sim. Os dois eram rivais, etc. Disputaram a mesma mulher, mas ele sempre ganhava. Né? Na história ele colocou que ele sempre ganhava. Ele até tinha comprado esse personagem como inimigo. E tudo bem, não foi exatamente por causa disso. Na verdade, eu achei que a história do cara estava perfeitinha demais e eu quis dar uma avacalhada com ela. Mas enfim, em determinado momento eles foram para aquela cidade. E no momento que ele chega na cidade, todo feliz, porque a família dele era um dos maiores comerciantes e tal, ele vê que a família dele está morando na casa e a casa está destruída. E aí ele vai conversar, os pais dele estão lá vivendo com farrapos, quase como mendigos, e o pai dele vai contar que depois que ele deixou a cidade, o rival dele não tinha mais quem impedisse. Muito bom. Do cara dominar. E aí o cara conseguiu, comprou as dívidas da família, a família estava super endividada para cima do cara, e o cara, o jogador tinha largado a menina que ele namorava, essa menina acabou casando com o inimigo dele. Eu sei, isso é clichê pra caramba. Mas, gente, no momento que ele chegou na cidade, todo feliz, querendo mostrar a família dele, se sentir o dono da cidade, e ele viu aquilo, a situação como a família dele tava, e a namorada, e o vilão dele, o vilão basicamente tinha ganhado. Enquanto ele saiu pra viver aventuras e etc, o cara tinha ficado e seguido essa coisa de comerciante e descontou toda a raiva de anos e anos perdendo na família do cara. Muito bom. E no final não tinha muito o que fazer, ele não tinha feito nada ilegal, etc. Os personagens passaram pela cidade, ficaram um tempo e basicamente saíram sem alterar nada na cidade. Isso foi uma coisa interessante. Ficou um clima até de derrota no grupo, sabe? Nós não tínhamos o que fazer. Mas foi uma experiência muito legal, assim. O jogo correu muito bem por causa disso. Muito interessante. Então fica aí a nossa dica final do dia, né? Uhum, beleza. De use o que o seu personagem trouxer pra você. Vale muito a pena. Bom, essas foram as nossas dicas para mestres iniciantes, novatos e não tão novatos assim, mas que estejam interessados no que a gente tem a dizer sobre mestrar. Foi um episódio mais dirigido ao jogador, ao mestre, na verdade, sem tanta experiência no tema. A gente falou de temas muito básicos, muito simples. Eu espero que... Falamos muito por cima de cada um deles. Exato. Se os ouvintes gostarem, falem pra gente sobre o que mais vocês gostariam de ver a gente falar. Se tem algum tema que vocês querem que a gente aprofunde nessa... Muito do que a gente falou dava um podcast inteiro. Então fala se tem algum tema, de repente, que vocês querem que a gente desenvolva no podcast, que a gente fala. Ouviu, então, ouvintes? Esses somos nós. Nós ouvimos. Nós querendo ouvir vocês. Exato. Nós ouvimos os jogadores e os ouvintes, olha só. Isso quase dá um tema, um mote, né? Um mote, sei lá. Tô lendo muito inglês. E vamos para a parte final do nosso podcast de hoje, que é a Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão. You know you got it! Yeah! Dois homens entram. Um homem só. Só a gente faz uma musiquinha legal pra isso. Mas. Pois é, a gente tá empolgado com isso. Que é a Cúpula do Trovão. Explica aí, Vitor, o que é a Cúpula do Trovão? Beleza, a Cúpula do Trovão é o nosso desafio. Nós temos a certa teoria que as ideias para o jogo ou para um mestre estão à sua volta. Ser mestre é aprender a pegar ideias em todos os lugares para usar no seu jogo. Às vezes numa conversa com uma pessoa que não tem nada a ver com RPG, sai uma frase de efeito que vai virar a grande frase do seu vilão. Então é ter isso em mente. A ideia desse desafio é o seguinte: cada um de nós pensou numa palavra, uma frase, um tema, qualquer coisa para dar para o outro. Essa pessoa vai pegar essa frase ou qualquer coisa e tentar construir. Pode ser um personagem, uma situação, um gancho de aventura, qualquer coisa para usar no jogo. Se a gente vê que fica muito fácil, depois a gente tenta funilar um pouco isso. Mas por enquanto vai ser assim. Eu vou pegar as regras. Eu acho que ficou bem explicado. Lembrando que ficou aberto o desafio também para os nossos ouvintes. De repente, nossos ouvintes têm uma ótima ideia de um NPC, uma aventura, uma armadilha, qualquer coisa com que a gente desafiar aqui, manda pra gente. Se ficar muito legal, a gente fala a sua ideia no podcast, fala quem deu a ideia, faz um merchan aí da sua ideia. Beleza. Você quer começar ou eu começo? Você que é o pai da ideia, você começa. Então eu começo te dando um tema. E sendo que a gente... Só deixa eu entender uma coisa. A gente vai dar a resposta no próximo podcast? Dar a ideia no próximo podcast ou nesse mesmo? Não, eu pensei nesse mesmo. Então nesse mesmo, vambora. Criar na raça aqui. Na raça. Até agora valendo. Improviso, valendo. Improviso. Beleza. O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte. Um balde e uma vassoura. Um balde e uma vassoura? Isso. Valendo! Fácil. Ah, então, o que você pode... Pense nisso, mestre novato. O que você pode fazer de interessante no seu jogo com um balde e uma vassoura? A minha resposta? Um puzzle. Pois é. Você tá lá no meio de uma dungeon qualquer. Pode ser futurista, pode ser medieval, porque tem balde e vassoura em qualquer lugar do espaço-tempo. A gente não vai alterar isso, né, cara? Mesmo no futuro, a gente não vai usar o balde e a vassoura. Eu tenho certeza, cara, que lá em Hilé, né, que é o nome da cidade do Cthulhu, se não me engano, tem um balde e uma vassoura. Balde e vassoura cthulhanos. Balde e vassoura cthulhanos, exato. Mas eu... I digress. Né? Boa. Eu não sei traduzir isso. Um puzzle. Então, por exemplo, você chega lá numa determinada parte da sua dungeon, qualquer que seja o desafio, e você tem uma sala em que os jogadores não podem progredir até a próxima sala, a não ser que eles resolvam um desafio que está naquela sala. Normalmente para desafiar o jogador mesmo, não é nem o personagem. E para resolver este problema, duas das ferramentas, ou todas as ferramentas que você vai dar ao seu jogador é um balde e uma vassoura. Pensa nisso, o que você pode fazer com um balde e uma vassoura? E você vai ter várias ideias. Primeiro você pode carregar coisas num balde. De repente, verdade, coisas que os jogadores não podem tocar. Então, de repente, você tem algum líquido alquímico, algum líquido sci-fi, algum, sei lá, um ácido muito doido, alguma coisa assim, que os jogadores não podem tocar para levar esse líquido para algum lugar. Mas o balde consegue carregar. Uhum. E é o mesmo. Pois é. E ao mesmo tempo, você precisa colocar esse líquido estranho em algum lugar, seja um ácido para corroer as juntas da porta, seja para ligar uma máquina arcana qualquer, você precisa disso. E aí, como é que entra a vassoura? Isso é uma coisa interessante também. E pode ser de um jeito super simples, do tipo, você usar a vassoura para levantar o balde e colocar em algum lugar? Porque você pensar, mas eu não poderia fazer isso de outra maneira? Qualquer poderia. Mas... se foi só uma ideia, dependendo também do setting que você está. Mas é interessante pensar em coisas únicas que você poderia fazer com uma vassoura. E já que a gente está falando de fantasia aqui, ou qualquer coisa que valha, essa vassoura poderia ser encantada, poderia voar, uma vassoura de bruxa, para ter uma ideia aí. Tem um gosto de fantasia da Disney agora? É um pouco, né? Balde e vassoura, realmente. Balde e vassoura. E eu não tinha pensado nisso para você. Pois é. Só para ficar uma ideia simples. Então coloca aí a sua vassoura encantada, mágica, que voa, por exemplo, se você precisar fazer alguma coisa com ela, e um balde que você vai usar para carregar alguma coisa do ponto A para o ponto B. Então vamos supor que você tenha que levar esse balde, passar com a sua vassoura voadora de um lado para o outro. E o grande puzzle, eu acho que ficaria, em descobrir que a sua vassoura voa. Nossa, uma boa ideia. Pois é, e por que uma vassoura voa, isso você pode rolar de milhões de maneiras. Se for sci-fi, desde o que porque é mais fácil para limpar o teto, por exemplo, olhar uma vassoura magnética com reversor de gravidade para você limpar o teto, até fantasia medieval para você, a bruxa voar de um lugar para o outro. Muito bom, muito bom. Pois é, então fica essa coisa de descobrir que com vassoura consegue voar, os jogadores certamente vão mexer com a vassoura, vão jogar a vassoura pro alto, vão fazer alguma coisa com a vassoura, até o ponto que alguém displicentemente simplesmente atirar a vassoura em algum lugar, ela vai voar, por exemplo. Sim. E aí o cara tem que descobrir ou fazer um teste de perícia, alguma coisa assim, pra ele pilotar a vassoura e conseguir levar esse balde com esse líquido. É, que, outra coisa também que é interessante depois é descobrir como que o líquido é perigoso e que o balde é imune ao líquido. Boa, muito boa. Então, e aquela coisa mais importante de um puzzle é por que que. Se, porque, afinal de contas, se um puzzle está lá, é porque alguém sabe resolver. Então, se existem os elementos do puzzle, os elementos para resolver tem que estar dentro dessa sala. Então, se o. É que nem jogar portal. Se tem alguma coisa na sala, você vai usar para resolver o puzzle. Sim, com certeza. Portal ensina. Pois é. Então, se tem uma vassoura e tem um balde, para alguma coisa isso tem que servir. Então, é essa a minha resposta para o balde e a vassoura da cúpula do trovão de hoje. Incrível que você deu as ideias do puzzle e não foi nem parecido com nenhuma das ideias que eu tive. Porque eu não sei se aconteceu com você, mas eu pensei no tema, tomando banho, por isso eu vi um balde e uma vassoura no banheiro. E eu tive ideias. Cara, seu microfone ficou péssimo agora. Nossa, peraí. Melhorou? Não. Tá distorcendo o som um pouco. Nossa. E agora? Tá ruim ainda. Melhorou. E nossa, não foram nem parecidos com as suas, mas tudo bem. Ah, fala um pouquinho aqui o que você pensou, dá umas duas dicas aí do que você pensou. Ah, tá bom. Na verdade, eu tive uma ideia principal, mas foi porque eu já fiz um personagem assim. Ele era, no caso era com outras coisas, mas dá pra fazer com balde e vassoura. Imagina assim, um cara que é um... Sei lá, ele é um empregado, ele limpa o chão de uma caverna. E o grande sonho da vida dele é ser um paladino. E um dia ele resolve seguir esse sonho dele com um balde na cabeça como um elmo, a vassoura na mão como uma lança. Interessante. Me lembrou de Fantasia da Disney? Eu pensei nos personagens entrando na torre ou num laboratório abandonado de um mago. E da vassoura ser um NPC, sabe? Da vassoura estar lá falando, comunicando e talvez uma coisa até um pouco... A Bela e a Fera. Muito bom também. Né? Com os móveis e os objetos, talvez todo o equipamento do mago fosse animado. E eles ficam lá cantando e dançando por algum motivo. Legal. Deixando essas situações. Mas tudo bem. Então a gente... Tu deu aqui bons exemplos de como qualquer uma vassoura e um balde podem render várias ideias. É. Aliás, eu acabei de ter uma ideia legal para a Cúpula do Trovão e vou lançar. Manda. Que é o seguinte, ouvintes, se vocês se interessarem pela Cúpula do Trovão, dá uma votada, a gente vai bolar um jeito de vocês votarem, em qual dos dois teve uma melhor performance, eu ou o Vitor. E o vencedor fica com os louros e o perdedor no próximo podcast vai pagar um mico, vai falar alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa engraçada para os nossos ouvintes. Concordo, muito bom. Assim a gente dá um clima de tensão para a Cúpula do Trovão. Aqui o bagulho é treta, mano. Pois é. Minha vez? Beleza, mande, hit me. Muito bem. Então, para o meu desafio da Cúpula do Trovão hoje, eu mando uma bíblia. Essa aqui vai ser, talvez você lembre que ela é antiga. Uma bíblia e uma motosserra. Uma bíblia e uma motosserra? Aham. Ok. Cara, é muito difícil eu não pensar em personagens. Eu vou direto pensando em personagens quando me vêm esses itens. Imediatamente eu imaginei uma dupla, um padre assim, meio da Igreja Universal, um cara assim com uma bíblia embaixo do braço e um redneck americano, sabe? Com uma serra sobrevivendo a um apocalipse zumbi. Imediatamente isso me veio à cabeça. Os dois formando uma dupla. O microfone talvez... ficou ruim de novo, cara. Caramba, tá foda esse microfone. Agora ficou bom? Mas isso será trocado. Eu imaginei essa dupla atravessando os negócios e o pastor tentando exorcizar o zumbi. Uma coisa meio aventura de comédia. Enquanto o redneck com a motosserra faz a limpa. Interessante. Bem diferente também do que eu tinha pensado. Eu fui direto nisso. O que você tinha em mente? Cara, talvez influenciado um pouco por Warhammer 40K. Ah, olha só, muito bom. Que, exato, que sempre tem bons temas aí, cara. tipo, o que eu tinha pensado é, uma galera, isso pode, de preferência num setting futurista ou moderno, que tem que ter uma motosserra, não sei se você consegue bolar uma motosserra medieval, o que ficou uma ideia legal agora, eu penso no desenvolver esse tema. Interessante, eu também parei nisso, motosserra medieval. Exato, mas... Enfim, um grupo de cultistas religiosos fanáticos, normalmente eu costumo pensar em vilão, né? Então uma oposição aos personagens, né? E uma galera que faça uns rituais medievaloides, mas um cenário futuro. Tinha tipo um cyberpunk, uma galera que em vez de matar a virgem com uma adaga, corta ela com uma motosserra. Uhum. E que tá. E que. Por que a motosserra? Porque é um símbolo desse culto religioso e é uma arma do cacete também, né? Então eu tava pensando nisso, uma galera com culto religioso, rituais todos girando em torno, não da motosserra em si, mas do desmembramento de corpos humanos, esse tipo de coisa, um negócio bem dark, funk. Ah, pera, também acabei de. Agora que você puxou um clima dark, nossa, eu vou dar outra ideia, não sei se isso é permitido pelas regras internacionais da cúpula do trovão. A gente vai pensar nisso ainda. Mas enfim, qualquer coisa, minha segunda ideia não será votada, só vale minha primeira ideia. Só estou divergindo sobre o tema. Mas eu acabei de pensar naqueles road movies, bem estilo Massacre da Serra Elétrica, sim, uma mistura de Massacre da Serra Elétrica com Children of the Corn, qual que é o mesmo nome? Colheita Maldita. Nossa. Os personagens, assim, vocês são pessoas normais, vocês estão fazendo uma viagem, acaba gasolina numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E tem um culto religioso maluco lá dominando. E, cara, motosserra, com certeza. Que coisa de slasher movie combina mais que uma motosserra? Não é verdade? Só o som daquilo já te dá medo. Brilhante. Então, esta foi a Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão. A gente tá pensando no slogan ainda, gente. Depois vocês falam pra gente um slogan legal nas linhas de dois homens entram, um homem sai. É, a gente pensou em dois temas entram, uma ideia sai. Mas tá pensando em alguma coisa aí. Se vocês gostarem dessa ideia, falem pra gente. Então, este foi o primeiro episódio do primeiro de muitos, espero, do Escudo do Mestre. A gente ainda não tem um slogan também para o nosso Escudo do Mestre. A gente está bolando alguma coisa. Estamos continuando, estamos continuando. As melhores mentes estão pensando nisso. Exato, exato. A Universidade de Massachusetts inteira parou para pensar no slogan para a gente. Total. Porque tem que ser em Massachusetts. Universidade de Massachusetts. Exato. Então, ficamos por aqui hoje. Com o Escudo do Mestre. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Segundo episódio, a gente já tem o tema? Nós já temos o tema, mas ele é surpresa para os nossos ouvintes. Olha, deixa a expectativa, o cliffhanger. Ah, sei, sei. Isso aí foi uma Illusion of Choice comigo, que eu tô ligado. Mas... mas beleza. Então, ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí até o próximo Escudo do Mestre. Nós vamos voltar. Não vai ter um fadecast aqui, a coisa vai ficar. Então, até a próxima. Porque podem ter podcasts melhores, mas nenhum deles tem a Cúpula do Trovão. Porque nenhum podcast tem fanáticos religiosos com a serra elétrica. Nenhum podcast tem fanáticos religiosos com a motosserra. É isso aí, ouvintes. Até mais.